Braga, Porto e Benfica nos quartos de final da Liga Europa. IVA 6% no golfe está a gerar polémica no ciclismo. E fica a par das últimas do Estoril Open, na edição de hoje do Desporto Antena. A Rádio Antena Web apresenta Marili. A jovem cantora de Marco de Canaveses é a próxima entrevistada da Antena Web em mais um Tempo de Antena. Em início de carreira, Marili é já uma promissora artista no mundo da música ligeira nacional. Como surgiu a música para Marili e como surgiu Marili para a música, são algumas das coisas que vai poder ficar a saber na próxima entrevista da Rádio Antena Web, no próximo dia 18 de março, em mais uma edição de Tempo de Antena. Marili em entrevista à Rádio Antena Web, na próxima edição do Tempo de Antena, dia 18 de março, a partir das 5 da tarde. Uma entrevista a não perder. Deep Sound. Às quintas-feiras, pelas 21 horas, a Antena Web apresenta-lhe a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Deep Sound. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui, na sua Antena Web. Este programa tem o patrocínio de... Projeto Rádio Benfica. Um projeto inovador. Uma grande inovação. Está aí. A grande iniciativa. Está a ser desenvolvido um projeto que tem como objetivo criar uma rádio para o Sport Lisboa e Benfica na internet. Onde você pode participar e, ao fazê-lo, já está a ganhar. Venha integrar um grande potencial e reentabilizar as suas economias. Seja ajudado. Temos todo o gosto em ajudá-lo. Colabore connosco, junte-se a nós e esperamos por si para fazer do Benfica cada vez mais o maior clube do mundo. Para mais informações, contactar 96 314 51 96 ou visite o site ganhegarantidamente.blogspot.com ou então por mail pmsantos.slb@gmail.com. Sport Lisboa e Benfica, glorioso sempre. Portugal fez história. O Sporting Clube de Braga fez história. A equipa portuguesa eliminou hoje em Anfield Road o Liverpool no empate a 0. Recordemos que a passagem do 18º minuto no AXA, através da marca de grande penalidade, Alain colocou a equipa do Braga em vantagem na primeira mão. E foi com 1-0 que o Braga foi, de malas aviadas, para Liverpool, a cidade dos Beatles. O 0-0 foi o resultado de um jogo extraordinário em que o Braga esteve defensivamente muito bem organizado e com algumas saídas que até podiam ter dado situações de perigo no ataque. O Liverpool foi notoriamente superior durante grande parte da partida, mas no final do encontro, de cabeça mais quente e já sem grandes expectativas, o Liverpool deixou até o Braga jogar. A equipa inglesa perdeu o norte e o Braga soube aproveitar bem essa situação. 0-0 foi o resultado final no encontro em que destacamos Alain como a figura do jogo a favor da equipa do Sporting Clube de Braga. Esteve apagada esta equipa que, na última jornada do campeonato inglês, bateu o Manchester United por 3-1. A equipa do Braga está agora nos quartos de final. Ela juntou-se mais duas equipas portuguesas. O Porto, que venceu hoje o CSKA de Moscovo, e o Benfica, que também empatou, mas um empate serviu para passar aos quartos de final. Ora, a equipa do Benfica jogou em Paris Saint-Germain, ou no Parque dos Príncipes, mas mais parecia que estava em casa, pelo número de adeptos que apoiavam o clube, ou pelo menos com a intensidade com que o faziam. Aliás, no final do encontro, quando o apito soou para o término da partida, ouviu-se, olé, um viva ao Sport Lisboa Benfica, que marcava presença, ou que marca presença, nos quartos de final. Nico Gaita abriu o ativo no Parque dos Príncipes, na capital francesa, Paris, ao fazer o 1-0 para a equipa do Sport Lisboa e Benfica. A festa durou pouco tempo, é um facto, já que ao minuto 35, Bodimé fechava o resultado. Ao 35º minuto da primeira parte, ainda a 10 do final da primeira parte, a equipa do Paris Saint-Germain parecia tentar controlar o jogo. E o 1-1 deixou a equipa de Jorge Jesus um pouco nervosa. A equipa do Benfica, que se diga já agora, desde que perdeu com o Sporting de Braga, perdeu também consistência. Perdeu o ânimo das 18 vitórias que havia conseguido consecutivamente. Mas, mesmo assim, o Benfica foi superior na segunda parte. E pelos primeiros 25 minutos do segundo tempo, só por aí justificou porque que está nos quartos de final da Liga Europa. O Porto também esteve muito bem, embora tenha feito um jogo apático, mas fez aquilo que se pediu. Não só não empatou, como até venceu. A equipa do Futebol Clube do Porto entrou em grande com um golo que só por acaso aconteceu. Foi ao 48º segundo do encontro. Hulk, este grande jogador português, brasileiro, aliás, mas a jogar em Portugal, fez o 1-0, inaugurando logo, desde o princípio, o ativo no Dragão. O 2-1 surgiu à passagem do minuto 24, por intermédio de Freddy Guarín, que também, meio por acaso, introduziu a bola na baliza adversária. O Futebol Clube do Porto sofreu um golo 5 minutos depois, por intermédio de Zoran Tosic. Mas, à passagem do minuto 29, e depois deste 2-1, o jogo não sofreu mais alterações de marcadores. Aliás, não houve golos na segunda parte, num jogo, ou numa segunda parte, se preferir, muito fria, tal e qual como a temperatura que estava na cidade do Porto à altura deste jogo. A equipa do Porto venceu por 2-1 num jogo que, apesar de não ter sido espetacular, foi um jogo em que o Futebol Clube do Porto cumpriu aquilo que lhe era pedido, vencer. Agora vamos aos resultados da segunda e primeira mão dos 8 jogos da passada semana e desta quinta-feira. Já estão paradas as 8 equipas que irão compor os quartos de final e 3 delas são portuguesas. Manchester City 1, Dinamo de Kiev 0, só que a equipa do Dinamo de Kiev havia vencido na primeira mão por 2-0 na Ucrânia, portanto vence na eliminatória a equipa do Dinamo de Kiev por 2-1. Benfica 2, PSG 1, Paris Saint-Germain 1, Benfica 1, portanto vence a equipa do Benfica, que na eliminatória total venceu por 3-2. Spartak Moscovo 3, Ajax 0. Ora, já na Holanda, em Ajax, a equipa da casa havia perdido por 1-0 contra os moscovitas. E, portanto, na eliminatória, o Spartak Moscovo venceu o Ajax por 4-0. O Zenit de São Petersburgo venceu hoje na Rússia a equipa do Tventa, com 2 golos sem resposta. Só que na Holanda, o Tventa Enschede havia vencido o Zenit de São Petersburgo por 3-0. O resultado de hoje, que apesar de não ser suficiente para eliminar a equipa holandesa, ainda deixou os jogadores do Deventa um valente susto e uma situação para resolver. Ora, Porto 2, CSKA de Moscovo 1, CSKA de Moscovo 0, Porto 1 na Rússia, portanto, Porto 3, CSKA 1 no final da eliminatória. Ora, o Braga venceu aqui o Liverpool por 1-0 e empatou lá a 0, portanto venceu por 1-0 e está também nos quartos de final. Rangers 0, PSV Eindhoven 1. Ora, na Holanda, as duas equipas empataram a 0 e, portanto, a equipa do PSV, que ainda por cima marcou fora, venceu o encontro. Por fim, apurou-se o Villarreal, a equipa espanhola, venceu por 2-1 o Bayer Leverkusen. Mas já na Alemanha havia vencido os bávaros por 2-3. Portanto, no total eliminatória, Bayer Leverkusen 3, Villarreal 5. Assim estão então apurados as 8 equipas que irão então participar nos quartos de final da Liga Europa. E faz história porque o Sporting de Braga marca pela primeira vez presença nos quartos de final de uma competição internacional, europeia neste caso. Eliminou um grande clube inglês, o Liverpool, e diga-se com o mérito da equipa de Portugal, já que o Braga, como disse, esteve muito bem defensivamente, ainda teve até algumas saídas para o ataque, sobre responder às investidas e às jogadas dos ingleses. Ora, é também pela primeira vez que Portugal apura 3 equipas para os quartos de final da Liga Europa, Taça UEFA ou Taça das Feiras, portanto, desde que existe, é a primeira vez que Portugal apura 3 equipas para os quartos de final. Faz história nesta noite de 17 de março de 2011. Foi com profundo desencanto e estupefação que tomamos conhecimento de que o IVA será reduzido para a taxa mínima para a modalidade de golfe. Estas palavras podem ler-se na carta enviada por Artur Lopes a Laurentino Dias, ministro do Desporto, depois de, na segunda-feira, ter sido noticiado um rebaixamento do IVA para a margem mínima, para a taxa mínima, aliás, de 6% para o golfe. Artur Lopes, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, escreveu uma carta ao Laurentino Dias, o ministro do Desporto. Nesta carta, publicada no site da FPC, pode ler-se ainda: parece-me da mais elementar justiça que se democratize o acesso ao desporto, diminuindo as taxas do IVA, mas para todas as modalidades e não apenas para uma. Artur Lopes mostrou-se desagradado e não compreende as justificações do governo, alegando que a descida da taxa do IVA para a modalidade de golfe está ligada com o facto de o golfe ser uma modalidade altamente turística. Então, falar da volta ao Algarve, contesta Artur Lopes, que refere que o IVA devia ser rebaixado, sim, a taxa para a taxa mínima de 6%, mas para todas as modalidades e não apenas para uma, como aliás então aconteceu com o golfe, desde segunda-feira, que este desporto é tributado a apenas 6% de IVA. Antenoev, desporto. Mark Bosnan mudou o mundo do futebol. Em 1995, este jogador entrou em tribunal, lutou e venceu. E mudou drasticamente as regras do futebol. Foi a partir dessa altura que um jogador começou a poder circular livremente, quer desportiva, quer comunitariamente, depois de acabar um contrato com um clube. Ora, Mark Bosnan já não está a jogar futebol, vive atualmente na Bélgica e apenas com 700 euros por mês. É uma pensão social que o Estado belga lhe dá. Diz-se esquecido pela FIFA, pela UEFA, e é a estas duas entidades que gerem o futebol mundial e europeu que Mark Bosnan pede ajuda. Não pede fortunas, diz. Peço apenas alguma dignidade. 3 mil euros é o que pede de salário, de reforma, como pretende chamar, para sobreviver. Jean-Marc Bosman, aliás, tem 2 filhos. Um de 2 anos, um de poucos meses. 700 euros é o linear e é com esta pensão mínima que Mark Bosman vive. Ele que tanto enriqueceu o futebol, agora não tem nada. Diz ele que se sente indignado e que tem alguma consideração por Michel Platini, presidente da UEFA. O mesmo já não tem pelo aquele que designa de Mr. Blá Blá, Joseph Blatter. Diz ele que o único objetivo de Blatter é ganhar dinheiro, é ter lucro, e que a FIFA tem muito, muito dinheiro. Dinheiro esse que não chega a quem realmente precisa, como é o caso de Mark Bosman. A notícia chama a atenção da comunidade desportiva à escala mundial, sobretudo quem está naturalmente mais ligado ao futebol. Söderling e Juan Martins del Potro são apenas 2 nomes dos vários que já estão inscritos para o Estoril Open, que irá realizar-se entre 23 de Abril e 1 de Maio, tutelado pela Tlacus Sports. O Estoril Open vai trazer vários milhares de adeptos aos cortes, embora não haja, desde já, portugueses a participar nesta competição. Nenhum deles conseguiu classificação suficiente para se qualificar diretamente para o Estoril Open, nem na secção masculina, nem na secção feminina. De todas formas, poderá sempre acontecer que hajam algumas desistências ou que alguns wildcards sejam entregues a tenistas portugueses. Claro está que Frederico Gil na secção masculina e Michel Brito na secção feminina deverão ser os primeiros a serem premiados embora hajam outros nomes que poderão eventualmente também ser premiados com estes wild cards, entradas diretas para o Estoril Open. De todas formas, os tenistas portugueses vão marcar presença no Estoril Open, nem que seja para estar do outro lado do corte. No quadro de inscritos, destacam-se Soderlin, Juan Martins del Potro, que mede 1,98m, e Milos Raonic, um nome cada vez mais notável no ténis do Canadá. Este tenista vai então participar no Estoril Open e promete fazer a vida difícil aos seus adversários. Mas o destaque, no que toca a alturas, vai para o sul-africano Kevin Anderson, que mede uns modestos 203cm, ou seja, 2,03m. Na secção feminina, não é a altura que chama a atenção, mas sim uma outra característica. Os prémios que as tenistas têm vindo a conquistar ao longo da sua carreira. Anastasia Sevastova, da Letónia, é aquela que mais chama a atenção, talvez por ser mais jovem e por ser aquela que mais feitos tem conseguido nos últimos anos. Mas há ainda um outro nome que se destaca, é o de Elena Dokic, ela que participou na década de 90 no Estoril Open, mas várias lesões físicas e psicológicas acabaram por afastá-la dos cortes dos principais Masters e dos Opens. Acontece que, às vezes, por um pai tirano, como foi o caso de Elena Dokic, a vida fica-nos em risco. Mas a tenista australiana já ultrapassou esta fase e regressou em 2004 aos principais torneios de ténis. Regressa agora ao Estoril Open em 2011. Como disse, este evento irá realizar-se então entre os dias 23 de Abril e o dia 1 de Maio. Vão muitos participar e também irão muitos mais assistir. É o evento, o grande evento de ténis em Portugal. A edição de hoje do Desporto Antena fica por aqui. Voltamos amanhã às 8 da noite. Até lá!